certo? Aí, salve, salve. 38 mil manos é a bola da vez. Hey! 38 mil ideias envolvidas numa mesma trilha. Ah, sobrevivendo a ação do tempo, dos maus momentos, do sofrimento, pela liberdade de expressão, informação ao invés de condenação. Vivam vivendo um dia por vez, quase 36. Eu, Ricardo Stefano, está de volta por vocês. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por do protesto à resistência e 38 mil manos. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por do protesto à resistência e 38 mil manos.